Well, we need to do the follow-up. We're on course, I'm sure the run is 1-7, but it's my right, that's my alpha to low to you to reach my fever. Decolando 1-0, primeira curva direita, na saída São Paulo, Leda, Mótica. 1-2-0, decima 8, controle, 5-4-5-1, para a história. 1-2-0, decima 8. Chico Guarujá. 6 autorizado. Alinha de cola 10, vento 100 graus, 4 nós. Colou ao stream 5, acione o transporter 54, 51 e chame o controle de instalador no Brasil do Sul 8. 7541, confirma a frequência. O Brasil do Sul 8 com o controle? 7208, obrigado.

Novo Uno, Leda Mótima. Uno, Leda Mótima. Thank you. possibilidade de partida de uma coleta que foi disponibilizada na possibilidade. Alfa de LED quanto a 110. Por Guarulhos, 360 autorizado nível, via pelo 1-0, Tabaté. De roda, pistão 1-0, primeira curva à direita. Na saída, salvo 1, Leda Mótiva. 1-2-0, decimal 8, controle de Salvador, 5-4, 6-5, 2-4. Leda Mótiva.